Mano B, de Fox na produção, Lady Su. Aperto play, que o B tá de volta. E trago na mochila o Mike como escolta. Chegou a minha hora, vou representar. Nos palcos da vida com o Mike na mão, feliz a cantar. Não sou rap rude, mas meu rap é do bom. Eu tenho sim atitude, tenho flow. Preparado pro show, com foco na missão. Eu tô na prontidão, na selva tipo leão. Essa é minha cara, esse é meu estilo. Roubei tua atenção sem precisar dar tiro. Tenho vários amigos, poucos inimigos. E alguns amigos com falsidade no sorriso. De arma não preciso. Tenho meus aliados, acende a fogueira, acende o... Tu deixa o vento soprar e deixa o som tocar. La la la ya. Vem, todos erguendo as mãos. Esse rap é do bom. Isso é feito do som. Todo mundo me mata o coração. Vem, todos erguendo as mãos. Esse rap é do bom. Isso é feito do som. Todo mundo me mata o coração. De boné, a barreta colado na cara. O capuz do canguru, o sereno enxerga. De fone no ouvido, de rolê na quebrada. É madrugada, tenho que largar pra baia. Sou maloqueiro, e lá vou eu, Joe. É um dois pra pegar, se liga no som. É rap do bom, feito com dedicação. Conteúdo, amor, inspiração. Enche os pulmão, sente a vibração. Ha, quando a melodia é boa, traz alucinação. Então tiozão, ergue as mãos, sente o flow. E deixa o som entrar no teu coração. Hey, hey. Não, não, não, não, não aperte stop. Não acabou o som. Eu não paro, respiro. Não sigo neste flow. Sou dama de respeito. Vim pra brilhar no show. Lady Su e Mano B. Nesse rap que é do bom. Vem, todos erguendo as mãos. Esse rap é do bom. Isso é feito do som. Todo mundo me bateu o coração. Aumenta o volume que é rap do bom. Vai acertando o grave, o médio, o agudo, rap nacional.